André Cedês, o moral de Bicoara. Vem com Kiko. Sucesso, Carol com K. K. K. Se essa é a intenção, toda essa pressão e tensão, sinto uma sensação de que foi tudo em vão. Quanto tempo ainda tenho? Vou com quem? Quem são? Busco uma solução, fujo na contramão. Me perigo, me estresse, peço e preço que me impresse. E tudo que sobe e desce me parece. Vida em busca e perde quando a gente padece. Buscando luz mesmo não tendo sol. Eu sigo só, só mais um dia de luta. Faz perceber que todo medo passará. Delírios vividos ninguém vê. Vida real não se disfarça. Completando o ciclo, repetindo sobre o que eu digo. E tudo que eu digo é baseado no que eu vivo. Se é pra vencer, tem que superar o sofrer. Supero sem esquecer do real motivo pra viver. Só mais um dia de luta. São CDs.